Pursuing peace is the only avenue which is compatible with our culture and creed. Let there be no more war. Consolasse. De um lado estava o poder de seus opressores e não havia quem pudesse confortá-los. São mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, aquele que não viu as obras mais que se fazem debaixo do sol. E que todo trabalho e toda obra que o homem executa causa inveja no seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Que mundo construiu? No, no, no, no. están esperando esta respuesta.